3399, faça nível 160, chame o centro Recife, frequência 1251, não tem o 3325, boa viagem. Ok, 251, 3325, até 3399, obrigado, bom dia. Salvador, é o Alfa. Mike Yankee Alfa, chame solo 121, décimo 9. Mike Yankee Alfa, bom dia para o senhor. Alfa na ponte Alfa, sendo um rebote para Yankee Alfa, Fox Gold, para o motor Power, na coordenada de trás. Autorizado, autorizado iniciar o reboque e na escuta permanente, ok? Alfa, manterá a escuta permanente. Entra no 43, o entrando na escuta, chamando o 43 na Alfa. Ativo, a critério, caso necessite, caso queira também pode entrar via Juliette para seguir no via Alfa, ok? A critério do comandante.